Cheguei a VIP gostosa, pena que ela é leprosa. Pulsa da tipo sacola, que come beija bingola. De rolê curte a lixinha, não passou white pra mim. Magic Johnson tem também, pego na bola de quem? Vejo meca baladeira, pego o Edge no puteiro. Pra aproveitar é gostosa, mesmo tendo par de bola. Manda mensagem pra dó, eu vou sem capa sem dó. Mas só se for no Zinjin, mas só se for no Zinjin. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. O governo inventou a arte pra controlar a população. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. O governo inventou a arte pra controlar a população. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. Até joga bola, até na chuva sem chuteiro. Poderoso é capio, nem todo herói usa capio. Meu parceiro vão no pé, meu parceiro vão no pé. Meu parceiro vão no pé, meu parceiro vão no pé. Se tu tem medo de pegar uma trap no pelo sem capa, tá com medo de pegar doença ou nojo de cagada. Tu é gay, bro. Tu é gay, bro. Tu é gay, bro. Eu não fiz exame, só tenho a quem fazer exame. Eu não fiz exame, o governo inventou a arte pra toda a população. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame. O governo inventou a arte pra toda a população. Só tenho a quem fazer exame, eu não fiz exame.